don't keep it up. Bravo 2067 para o SAC com 151 no abordo. 4-2 autonomia, Fernando Galeão. Taxi até o ponto de espera da 10, via parte Uniíndia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste na 04, boa viagem. Verdade, parte Uniíndia, para 10, 1895, boa 067, obrigado. Canaã 6254, no portão 9, após a passagem do Boeing a retaguarda, está autorizado, chama táxi. Sim, a parte da passagem do Boeing retaguarda, para a passagem autorizada no 9, 1254. 6213 permanece na posição 1, uma vez que agora é Boa 2067, bom dia. Autorizado ingresso e decolagem pista 10, vento 1110 graus, 1139. Ingresso e decolagem pista 10, boa 2067. Acordando com o inferno? Cobrar Fox 5 para o 070. Consegue ser compacto? Confirme? Não. Gente, no Fox 5 então, direita, a papá, estacionar frequência livre, muito bom dia. Zero para 190, Bravo Fox 5, 3014. Gente, Bravo Fox 5 vai seguir um Charlie 402 na final. Ok, está reduzindo o máximo. O 3 é 5 aeronaves da companhia no través do deve iniciar ataque, será autorizado. Torre Salvador, muito boa tarde, passando Lima aqui o Zulu. Lima aqui o Zulu. Prossegue para 10, rote de aproximação, aguarda autorização para pouso, ainda não no visual, ajuste 10-4, vento para cheque 1-10 graus, 10-9. Lima aqui o Zulu. Faz. Bora aos 37, controle no 20, decimal 8. 208, bom trabalho, boa 2067. 17, curva direita após, prossegue via linha do litoral sul. Aciona 0133 no transponder, controle opera 120, decimal 8. 0 via da Elba, 2067. Para o ataque da CNF 154, Montenado 04 a bordo, Montenado em Guarulhos, confirma também? Uno 04, 104. Ok, 6254, Libre Taxi, até o ponto de espera da 10, via Fátima Uniíndia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste 10014, bom voo. Libre Taxi, Fátima, 3, portão 11, livre, chama táxi. Chamará táxi, 6254. November Oscar Romeu, confirmando o seu... Prossegue vinha ali do litoral sul mesmo? Ok, o cortejamento foi correto, confirma a parte PAB. Quatro a bordo, chama a torre 11895 para acionamento e decolagem, ajuste no 04, boa viagem. Papá, vou falar nove vezes que arrumei o prossiga. Tente chame táxi o nove vezes que arrumei o. Uma ação se é. Negativo, agora tá no 1507. Vento 080 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Tente, Papa Mike. Papa Romeu, Bravo, Fox Mike. Desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reforço estabilizado. Tente, Bravo, Fox Mike. Charlie, eu tenho Mike Zulu, Roger. Sou Gol 9067. Gol 2067, prossiga. Gol 2067. Após uma centena, autoriza por aqui. Ótima. Faz coordenação, Gol 2067. Fernando, obrigado. Bom dia, Charlie, 6254. Mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera da 10. Eco Charlie, Hotel Mike Zulu. Eco Charlie, Hotel Mike Zulu. Passing Conde Position, Radar Site Terminated. Contact Sinal, Aracaju Approach 1203. Tá tudo, né? Estabilizou? Estabilizado, guardando o glide. Bravo, Fox Mike, chama a torre 1895 com pouso. 1895, bravo, Fox Mike. 254, ali, mantém. Ali, mantém 1-0, CNM 6254. Matango Lima, Kilo Zulu, solo. Solo agora 142, direita, delta, solo 1-2, decimal 1. Boa, 2067, obrigado. Michael, meu visto já está pronto, cópia? Autorizado, João Pessoa, via Pesulu 17, nível 370. Decolagem da pista 17, curva esquerda após perfil de saída Puca, Jamo, Caju. 5027, transponder, controle 120, décima 8. Partiu, Zona, oi, Salvador. Muito bom dia, bravo, Fox Mike, está prisão. Papá Romeu, Bravo, Foxtrot, Mike, muito bom dia. Na aproximação, agora autorização para pouso, após pouso, prossegue para contato, confirme. Vai tocar da pata após o pouso. Gente, livre sinal do 1-0, aguardo autorização para pouso. Bravo, Fox Mike.

direita agora, 1-2-1-1. 1-2-1-1, Bravo Fox Mike. Papa Romeu passa a Papa Mike. Papa Mike passa a Conde. Recebe o radar encerrado. Chama Aracaju 1-2-0-3. Passaria 2230, solicita Duna. Passaria 2230, está autorizada para o de Duna. Água. E desça até o 050 inicialmente. Inicialmente até o 50, boa Duna, passaria 2230. Escuta para cima. Autorizado para a Vitória via Bêzulo 44, nível 340. Decolagem na pista 1-0, curva direita após Dael Leda Bidev. Aciona no transponder 5074, controle opera 1-2-0-8. Israel Vida. Bidev, Bravo, Índia, Delta Eco Vitor. Gente, azul 4089 autorizado para Vitória, nível 340 para Bêzulo 44. Recorda 1-0 com curva direita após a decolagem, percebeu que é Israel, Leda e Bidev. Ação 5074 no transporte, controle 1-2-0-8-0. Correto, 4089, chama pronto, gate 3. Gate 3, afirma, chama pronto, azul 4089 e assim tira a tampa. Para 6213, eu coloco 48, controle 208. 1208, 62, 13, prato, boa noite. Controle Salvador, boa tarde, 6213, cruza 2000 pés para o 360, Dael Leda. Na 6203, contato radar na decolagem, se mantém 360 via Dael. 360 via Dael, 6203. Aeronaves na escuta, informo Salvador para instrumento, 800, 10, 3 mil metros e chuva forte na final. Desde o 2230. Ciente da chuva. 230 está autorizado até 3 mil pés, ajuste no 0 no 4 e LS X-Ray reporta estabilizado. É 3 mil no 0 no 4, reporta estabilizado X-Ray, o passageiro 2830. Então, 3804, inicia a redução até 2209. 3804. Salvador, gol no 867, está ciente da informação aqui. Gol no 867, informação em curso atualizada agora e uniforme. Para Brasília autorizado via Verzulu no 7, nível 360. Decolagem da pistão no 0, curva direita após árvore Elefa. Transponder 5076, controle opera 120.8. 360, rota do plano Brasília. Aperzulou no 7, curva direita, árvore elefa. 5076 no transponder, controle 208. Gol no 86. Na ponte 7. Correto, chama pronto, com estacionamento no 867. Chama não, no 867. Controle Salvador, o Papa Romeu, Papa Tango, Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, aciona a identificação, desafio 060 via Mário. Até o 060 via Mário, Papa Tango Romeu. Confirma para o Saulo? Ok, Lima, aquilo Zulu chama na saída do Pátio 3. Sané 6254, chama Recife, Uno 3325, alterna 1251. 1-3-3-2-5, 2-5-1, boa tarde, a chinela 2-5-4. Pesado GQF, via rota do plano, nível 200, decolagem da pista 1-7, curva direita após. Árvore elefa após a posição top, segue conforme rota. Aciona 5033, controle opera 1-2-0-8. 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado. CC 2000, comunica 14, reporta estabilizado X-Ray, passagem 2230. Correto, confirma a parte PAB, Lima, Zulu, Papá. Lima 211, 9 vezes que arrumeu. Em 1-1-8-9-5 é a torre, ajuste no 0 no 4, boa viagem. Papá Mike, Romeu Vitor, vento 090 graus, 089, decolagem autorizada, pistão na 7. No Xané 6213, Recife, 13325, alterna 1251. 3325, 251, obrigadão. Vai prosseguir na descida, 3204? Então é 3804, está autorizado até 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3014, 3804. Ok, está agora autorizado o cruzamento. Livre ingresso via, via pista. Papá Romeu, Delta Romeu Charlie, prossiga. Décima 8. 208, mais uma vez, obrigado, um bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, é o Papá Papá, Mike Romeu Vitor. Papá Papá, Mike Romeu Vitor. Contato radar na decolagem, se mantenha 370 via PUCA. 370 via PUCA, mais um meu Vitor. Solicita para onde Aracaju, se for possível, coordenar para a gente ver. Parte. Grato. Delta Romeo Charlie, acione código 5026. Delta Romeo Charlie, está autorizado nível 090, na proa de Pelô para a chegada e reporta no ideal de descida. Informa o Salvador para instrumento 800 com 3 mil e chuva forte. Estabilizado aqui, passaria 2230. Passaria 2230, chama a torre ONU no 895. 1895, anda. Na 3804, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil autorizado, reporte estabilizado, 3804. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, reduz agora 1,90 nós, desça até 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, vai descer até 4 mil, confirma o Papá Tango Romeu? Papá Tango Romeu, 3 mil pés, 1,0 no 4, ajuste, e redução até 2,00. Reduz até 200 e para 3000, Papá Tango Romeu. O Papá, ao acionar a frequência livre, bom dia. Papá, novembro, Papá Romeu, prossiga. Papá Romeu, até o Romeu Golf, prossiga. 67, poderia confirmar a frequência do solo. 1, 2, 1, 1, 1. Afirmativo, puxa acionamento, portão 7, voo 867. O ajuste no 0 no 4, reporte no ponto de espera. Dá, papá? O novembro, Oscar. Papá Romeu, até o Romeu Golfo, copia o controle. 9, portão 3 para posicionamento. Iniciei de imediato, totalmente pronto. Afirmo. Livre, chama táxi. Livre, chama para táxi, 240, 8. O controle, o Papá Tango Romeu, se quiser eu faço a ponte. Por gentileza, Papá Tango Romeu. Pergunta o Hotel Romeu Golf, a posição dele. Qual é a sua posição, Romeu Golf? O Papá Tango Romeu, controle de ciência do Hotel Romeu Golf, informa para manter 500 pés via litoral sul e reportando através de Pessoa Sul. Hotel Romeu Golf, é o Papa Tango, Romeu. 1110 graus 079. Livre pouso 10, 2230. 3804, estabilizou? Não, no momento. 3804, chama a torre 1895. 2195, ligado, Rotário. Salvador, boa tarde, Patango Juliette Bravo Delta, acima de Unicor. Patango Juliette Bravo Delta, aciona a identificação. Formo chuva moderada, pista molhada e escorregadia. O ajuste 1-0, 1-3 no momento. Sim, 3-2-0-4. Papapá, nós vamos ficar no meio, decolagem autorizada, pista 17, vento 1,40 graus, 089. Desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 4, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2.000, reportará estabilizado no ILS, o Papa Tango Romeu. Prole, é o Michael Belvito, possibilidade de coordenar por gentileza a Pro de Aracaju? É que o Romeu Vitor, eu não consegui esse contato com o Centro Recife ainda. Chama o mesmo em 12545 e coordene a proa direta. Muito grato, excelente serviço. Abut 59, controle. Telebrona, é com a Cisca. Boa tarde, Passaredo, chamante da Juliette. Ah, da Juliette. Para o Taxas 4019, 7. 3, controleira Caju. Helicóptero a 500 pés, não irá ter filho no seu pouso, reporte visual com o Cândido. 3804. 3 da Via Índia até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera do 1-1895, ajuste padrão, bom voo 4089. Autorizado táxi até o ponto de espera do 1-0, via Índia, 7-5, ajuste padrão de 13, uma boa tarde, boa noite. Boa noite, 67, livre táxi até o ponto de espera do 1-0, bate 1 na Índia, no ponto de espera do 1-1895, ajuste no 0, 1-3, boa viagem. Livre táxi até o ponto de espera do 1-0, sobre 295, 1013, boa noite, 67. Sofrendo, Erasca Romeu, forma um tráfego. No sentido contrário, da sua aeronave, 500 pés, um Robson 44, 500 pés, se ajude, fique atento. Ficar atento, não avistado, no vento da sombra. Hotel Romeu Golf, como copia o controle? Hotel Romeu Golf, informa o tráfego, sua posição de 12 horas, 8 milhas rumo oposto. 500 pés também, no litoral sul. Desculpa, informação veio forçada, por gentileza. Tráfego no sentido oposto, agora 7.500 pés no litoral sul. Ah, sim, vou até o meu golfe. Então, meu golfe reportando através do sul. Essa remota 1-2-2-3-0, passarela. Patango Romeu, chama a torre 1-1-895. 1895, Romeu. Salvador, Papa Romeu, Zulu, Mike Zulu. Zulu, Mike Zulu, prossiga. É, o Zulu, Mike Zulu, para essa edição para o 1-5, por enquanto tem condições de descida aqui. É, mais adiante, vai solicitar a aproximação só para comunicar a entrada até a proximidade da terminal. Zulu, Mike Zulu, mantém a escuta do controle. Reporta para a descida. Reportará para a descida do Lumai Zulu. 3204. 7 Bravo Delta, vou apelo. Apelo, controle, November Alfa Romeo, 5 do tráfego. November Alfa Romeo. Hotel Romeo Golf está visual com tráfego? Hotel Romeo Golf está visual, mas está um pouco lá, está mantendo agora 377. Nós, pouso autorizados para nós. Pista livre para o Papa Hotel Romeo, grato. Plano 3804, boa tarde, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 04, da 3804. Passou 050 para 4000, Delta Roma 7. Azul 2771, troca o código para 0275, o Amari para a chegada Mari, no ideal desse até o 050. 0275, responde aqui o 050. Tomei a noite. Autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Para 2000, X-ray, reporte estabilizado, Delta Roma 7. O Hotel Romeo Golf chama Torre 1 no 895. Afirmo, só para confirmação, o sino foi alterado de Serra Brava, Serra Vítor para Serra Novembro, Serra Novembro. Afirmativo, o Hotel Romeo Golf. Poderia confirmar a sequência do Torre? 118, decimal 95. 118, 95, grato, até. Salvador, é pro de bom, 255. Bom, 255. Qual que é a IMIX descendente? O 050. Vai a Bonfer Arrival. Descending to 050, go on 255, vai a Bonfer Arrival. We are deviating from weather. Roger, go on 255, reduce your speed, 250 knots. 240 knots, go 1255. Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, você pousa em Rima? Afirmo, pouso em Rima. Gente, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportando o farol de Itapuã, o hotel Romeo Golf. Papá, meu papá, estou com o Romeo, solo 07, direita, eco, solo 1, 2, 1, décima 1. Direita, eco, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Solo, papá, Romeo, papá, Golf. Golf. Hotel Romeo Golf, próximo ao farol de Itapuã, devido às condições visuais, não consegue transporte, se possível um sobrevoo no centro. Mantém farol de Itapuã, o hotel Romeo Golf aguardando instruções. Manterá o farol aguardando instruções do hotel Romeo Golf. Do 4089. Azul 4089, vento no 40 graus 059. Decolagem autorizada, pistão 0. Autorizado agora, pistão 0 do 4089. Papá Romeo, hotel Romeo Golf agora prossiga. O hotel Romeo Golf, repita. Não copiei a informação dada anteriormente, se tiver, repita. O hotel Romeo Golf está próximo ao farol de Itapuã, mas devido às condições, não vai ser possível uma aproximação ao aeródromo. Solicita um sobrevoo no centro, se possível. Sobrevoo no centro? Afirma, Romeo Golf. Tem que ser coordenado o controle. Torre Gol 866, pronto, controle 0 no 0. Mantenha ponto certo, voo 867. Mantenha 867. Controle Papá Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, prossiga. Hotel Romeo Golf está próximo ao farol de Itapuã. Não conseguiu a aproximação devido às condições meteorológicas do aeroporto. Vai retornar, vai tomar um sobrevoo no centro. O hotel Romeo Golf, entendido então que vai sobrevoar o centro da cidade e após retorna para Salvador. Afirmo, Romeo Golf. Bem, fique atento ao tráfego anteriormente informado, agora no sentido contrário, 300 pés. Sentido tráfego contrário, mantendo 300 pés, hotel Romeo Golf. Azul 2771, solicita a descida. Azul 2771, desça até o 050. Desça para o 050, azul 2771. Matrix Salvador, muito boa tarde, Azul 4089, Dael, Leda e Dev, passando 1500. 089, subir, mantenho 340, Voa Leda. Voa Leda, 340, Azul 4089. Controle Salvador, Zulu Mike Zulu. Zulu Mike Zulu, prossiga. Zulu Mike Zulu, solicita descida. Zulu Mike Zulu, desça com referências visuais, ajuste no Salvador no 013. Reporta livrando 3510. Reportará livrando 3510, Zulu Mike Zulu. Abatango Juliette Bravo Delta, tem condições de Baduna? Afirmativo. Juliette Bravo Delta, proa de Duna, descendo até 4 mil pés inicialmente, ajuste no 013. Desce na Pro de Duna para 4 mil, Juliette Bravo Delta. Temperatura Romeu, torre 1 no 8, decimal 95. Controle, SNM 141, pensa aí no torre, boa tarde. SNM 141, aciona a identificação, desce até o 060 via Bond. Via Bond, 060, pequeno desvio de esquerda aí por... Controle, Romeu, pegou o retorno, Pro de Alagoas. SNM 141. A aeronave chamou o controle. O tempo pegou, está na avenida paralela, próximo a Guatemi. Solicita cruzamento para o setor norte, será o Levo. É livre cruzamento, até o meu gol. Grato, foi o gol. Vindo pouso autorizado, vento 100 graus, 059, ajustando a 013. Vier que tem livre pouso, ainda não avistando o Delta Romba já. O Lima Zulu Papá, agora sim, prossiga. Avermação Romeu, mantém o farol de Itapuã aguardando para prosseguir para pouso. Eu estou mantendo o farol de Itapuã. Gente, o Lima Zulu Papá, então, informe, vou entrar em contato com o centro. Aguarde então para isso, Isaac, por gentileza. 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, está autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Gente, para 2 mil, autorizado MS, reportará Juliette Bravo. Pouso autorizado, Romeu, Papa Romeu, Delta Romeu, vento 1, 0 graus, 0, 3 nós. O tráfego na Quebec só confirma matrícula? Velocidade indicada. 240, nossa, azul 2771. E a redução até 210 da presente. Subiu para 210, nossa, azul 2771. Não, eu estou falando com o Delta na Quebec. O Lima Azul Papai de Sociência já tentou em contato com o Centro Recife para a questão do seu plano. O senhor vai aguardar para o início do táxi, conforme instruído. Confirma o tráfego na Quebec? Gente, o Papa Tango Romeu, autorizado o cruzamento, o Papa estacionar a frequência livre. Boa noite, 67, ali mantém, estaciona zero. Ali mantém, boa noite, 67. Da autorizada final da 35, aguarda a autorização para pouso parado. Papá Romeu, Delta Romeu, Charlie, Solo, 1, 2, direita, Delta, Solo, 1, 2, 1, décima 1. Zona 3325, alterna 1251. Zona 3289, uma boa tarde. Vou até Romeu Golf, controle. Romeu Golf, vai sobrevoar essa posição por mais de quanto tempo? vai permanecer aqui por mais uns 2 minutos, aguardando dar uma dar um tempo um pouco, até logo. Capitão Juliette Bravo Delta, informa o helicóptero a 500 pés, entre duna e marcador externo, não interfere essa aproximação. Reporte estabilizado. Paciente, reportará a Juliette Bravo Delta. Agradeço pela operação. Gente, então prossegue para o pouso pairado na, para a cabeceira 35, Nova Versa Romeo. Nova Versa. Informe a altitude. Atingiu 2000 agora, Juliette Bravo Delta. Recebo no radar, o no 1500 pés. É negativo, está 2000, hoje está 2013, Juliette Brandel. Azul 2771, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, no 0 no 3, reportará estabilizado no ILS X-Ray, azul 2771. Pairado, cabeceira 35, vento 140 graus, 05 nós. Yes. Aqui onde mais que Quebec, na Quebec de Madrid. 3000 feet, QNH1013, reduce our speed 180 knots. Go 1255, 1013, adjust as a descending 3000 feet. And reduce could be the minimum clear leap. 1255 1909 198 could be. Approximately 198. Roger. Controle gol 1867, decola. Gol no 867, contato radar, se mantenha 360 via Arbor. Arbor, Elefa, sobe 360, gol 1867. Estabilizou, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 1895, Juliette Bravo Delta. Massivo, livre táxi. Papá, estação A, frequência livre 45. Considere seu solo de novo. Juliette Bravo Delta, 2 milhas para o externo, baixar para baixo. Juliette Bravo Delta, boa tarde, continua a aproximação, agora autorização para pouso, reporte com campo. Reportará, Bravo Delta. Após o pouso, procede para o passo 3? Afirmativo. Presente. Tem espiral da presente, para passar para debaixo da camada, porque está bem no lugar propício à descida. Mike Zulu está autorizado. Grato, Zulu Mike Zulu. Solo Salvador, boa tarde, azul 2790. Bom 867, informa de sua esquerda para evitar a formação. Bom 867. Afirmo, com de sua esquerda para evitar formações. Gente, gol no 867. Dança no ajuste, que é padrão agora, autorizado para lençóis via rota do plano, decolagem. Da pista no zero, curva à esquerda, Momo, transição VATAP nível 160 autorizado. Tração de 5126, controle apero 120, decimal 8. Autorizado lençóis, conforme a rota do plano de voo, decola da 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP. 5126, o transponder, 1208, é o controle, o azul 2790. Confirmo o nível. 1-6-0. Correto, chama pronto, parte 3, azul 2790. Chamada quando pronto, 2790. Sobrevoo na cidade. Gente, até o meu Golf. Azul 2771, estabilizou? Estabilizando, no ILS, azul 2771. 771, chama a torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, azul 2771. Vai atingir o 060, sendo nenhum padrão. 4-1, desce até 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 4000, com 3, o 614. Gente, Repete se eu pode receber aí um transponder, informo que a aeronave está alinhada na cabeceira, não vai decolar agora não. Paciente, grato. Final posse, Sebli. Roger, descending 2,000 feet, go 1255, adjusted 1013. Could you confirm aircraft type in front of us? Alpha Tango 72. Roger. Voo 867, após envio, voo Elefa. Elefa da presente, 867. Mas o 2771 continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Eu segue aguardando o 2771. Visual 610, Juliette Bravo Delta. Vamos autorizar Juliette Bravo Delta, vento 150 graus, 079. Ligue 190, Bravo Delta. O azul 2771 copiou a torre. Negativo 2771. Informe pista molhada, chuva leve sobre o campo. Pistas molhada e escorregativo. Ciente, pista molhada, escorregativo, azul 2771. Tudo papá, decola de imediato? Vento no 70 graus, 079, decolagem autorizada. 1-18-95 go 1255. Tô no 867, restrita 340. Restrita agora 340, 867. Informação de tráfego. Negativo, nenhum tráfego no setor. Gente, obrigado. Caneme 1-41, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS-X3, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado, 6141. É, falou no 2.1, desce na 1. Azul 2.7. Informa o tráfego da direita, um Learjet, não irá assistir no seu pouso. Vento 1,60 graus, 079, ajustando a 0 no 3, pouso autorizado, ajustando a 0. Repouso azul 2771. Papatango, Lima, Zulu, Papá, decolou agora aos 2,0, controle transfere no 2,08. 2,08, Papá. Está restrito 3,40. Solicite o 380 para o centro Recife. Recife 1288, restrito 340, vai solicitar mudança de nível com Recife. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, passando uma chupa, passada, decolou a curva da esquerda, curva da direita. Sistema Zulu Papá, submantenha o 200 via sair da árvore. Mas o Lupapá, aguarde. Será que o transponder não recebo nem alfa nem charge? Autorizado, conquista via rota nível 100, decolagem da pista no 7, curva direita, árvore, elefa, pós-elefa ou piló. 51 no 3, controle 1208. Está autorizado direto à árvore. Direto à árvore, papá. Controle de Salvador, Zulu mais Zulu, passando 3,76. O Mike Zulu prossegue para pouso Vera Cruz, tem a frequência livre para a coordenação. Salvador, o passageiro 2230, continua a informação Vitor. Repetiu para a conquista. Passarei 2230, formação Vitor, para conquista autorizado via rota do plano, nível 180. Decolagem da pista no zero, curva direita, árvore elefa. Pós elefa ou piló, segue conforme. 5134 no transponder, controle opera 120, decimal 8. Aguarda para o cotejamento 2230. Azul 2771, Alfa Kilo Paz 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Paz 3, atenta ao sinalizador, daí, como está chamando? 2230, coteja. 1820, conforme a rota do plano de voo da escola da 10, Airbus, eleva a foto, o piloto. 5134, 1208, 2230. Após decolagem, curva direita, 2230, confirme posição. Após decolagem, curva direita, saída Airbus, 2230, posição 12. Remoto no 2, cotejamento correto, chama pronto, puxa acionamento. Peraí. Posição uniforme. 3144, aciona a identificação, desceu 050 via Mari. Via Mari, nível 050, tá 3144. Controle Salvador, aciona a 6305, bom dia, interpretação 5, número da placa. É 315, aciona a identificação, desce até o 060, via chegada Man. É, possível pronto, boa. Caminha 315, mantenha o perfil da chegada, é o número 2. Tio Six, Sunny Wright, Ground 1, 1.1, vai a Foxtrot. Skating now, go 1255, 121, decimal 1. Salvador, go 1255. Ground 1, 1.1. 1.1.1. And the inform the ceiling is around 300 and the visibility is around 1000, going to 55. Thank you. Controle, me escuta do hotel, meu bom? Entra para o controle. O hotel, meu bom? Prossigo, hotel, meu bom? Topo de fome, chegando mais, sim. É isso, afirmativo. Até o meu Golf, reportando através do doce. Salvador, outra aeronave com controle, que chama controle? Papa uniforme, Indebrava Mike. Papa uniforme, Indebrava Mike, prossiga. Continuando aqui no nível 085, estamos a 30 milhas da Taparica. Visual com campo? Ainda não, é um no padrão. Gente, o último teto visualizado foi 300 pés. Pelo tráfego da frente que acabou de pousar. É, de 61 no padrão. E o foco está livre, o vento no 50 graus e no 0 nós. Pousa a critério. Dá mais tempo? É, vou tentar aqui ver se vai o melhor ao lado, mas já me dá a informação de que vou começar a descer. Seu bravo Mike, informa o controle. Afirmativo, o Índia Bravo Mike check e o modo Charlie, eu não recebo sua altitude. Livre, chama táxi, azul 2790. Livre, chama para o Sim, é só o final da décima mesmo, tá bem ruimzinho. Boa tarde, 1141, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 5, Leão padrão. Pois está, pedia chegada a 2.000 pés, ajuste padrão, reporta no curso localizador. Dia chegada a 2.000, reporta na localizador, está 3144, ajuste no 093. Para o táxi azul 2790, estamos com 42 a bordo, 4 horas e 40, alterna Serra Brava, Papa Lima. Confirmando, 4h20 de autonomia? 4 horas e 40. 4h40, o 2790. Liberdade, até o ponto de espera na 10, via Fátima, ONU Índia, no ponto de espera Torre, 1895, ajuste 10. 1-3, bom. Ok, via Fátima, com o ponto zero da Índia, quando pronto, 102.95, e os ajustes de trato, boa tarde. Controle o hotel Romeu Golf. Prossiga. Hotel Romeu Golf não conseguiu ir até o farol de Itapuã, está na paralela, acessou secretamente para o setor norte novamente. Está livre, hotel Romeu Golfo. Como é que as condições aí, comandante? Está ruim, né? Está bem, estou mantendo 510, não consegui passar o pistão aqui. Está livre, cruzamento da longa final da 1-0. O seu prospecto para Alagoinhas, confirma. Para a oficina do hotel Romeu Golfo, em Rimar. Ah, estou autorizado direto em Rimar, o Romeu Golfo. Aposta visual com o local de pouso. Sim, depois para visual com o local de pouso, hotel Romeu Golfo, somente cruzando a final. Mike India, Salvador, prossiga. Olá, Mike India, qual é o nível de voo que cruza? Sim, prossiga na descida até o 1500 pés. O ajuste de altímetro em Salvador, 1-0, 1-3. Reporte cruzando 3.500 pés, o Lu Marquinhos. Para o 1.500, para o 3.500, afirmativo, quando possível ser chamado de pouso em Veracruz, ok? Quebrava o mic, controle. O 725, ciente, Mike India. Garcia Bravo, Mike, controle. Alinhado regular, azul 2779. Rapaz, família Bravo, Mike, prossiga. Comandante, informa os colegas que está vindo de Petrolina também, como é que estão as condições aí, o senhor está tentando chegar a Veracruz?